家を帰り tudo embora na marra, na força. Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa. Ainda te quero, te amo pra porra. Eu vou sentir saudade, mas tu não me deu escolha. Faz tempo que a gente não se toca. Eu não casei contigo pra dormir de costas. O nosso amor tá uma aposta. Tô indo embora, mas eu sempre volto. E quando eu beijo eu já tô é nu. No seu corpo suado, minhas mãos nos seus cachos. E a gente se entende pelados, pelados, pelados. Tempo que a gente nem se toca. Eu não casei contigo pra dormir de costa. O nosso amor tá uma aposta. Tô indo embora, mas eu sempre volto. E quando eu vejo eu já tô é nu. No seu corpo suado, seus cachorros. A gente se tem de pelados, pelados, pelados. E a gente se tem de pelados. Música maravilhosa, bora!